desarmado. Todo 009, contato um radar, subagência da Salvo Uno, para o nível de voo 240. Salvo Uno para o 240, desarmado. Esse trem é 4, posso ser de localizar, clear, LS3, 1-1-1-0. Aeroporto 256, passa nível de voo 190, chame o centro Recife na sequência 126.85. Alterna 125.45. 126.85, alterna 125.45, voo 156, obrigado, até a próxima. Autorizado nível final 160. Compreensa tudo de contato de sal, era uma boa rede decimal 95. Olha aqui, 95, então pode mais. 17, autorizado decoragem piscina 0, vento 170 graus, 079. Iniciando 6227. Salvador, passagem chanel 6327, ponto 090, pronto, forma de senhora para a transporte. Gente, chanel 6327, forma o tráfego da companhia, já 7 minutos, cabeceira. Confio, vou manter a posição. Confio, manter a posição, tá visão, tá? Tá, vai achar, então, 47. Chile 6214, continue a approach, aeroporto Ronan Vacated. Roger. No atraso de conhecimento, reportar os corredores com frequência livre. Delta Papai no quarto. Xalé 627, decorou fora. Xalé 317, contato radar, subazia saída com o Uno para o nível 360. Padre, quanto N62 27, seu colador 42 tem controle, 12, ela decimal 8. N627, copiou o controle? Copiei, seu 360, bom nível e subindo via, faz uma liga? Obrigado, liga. Liga, obrigado. 5, desça para 2 mil pés, PNH 10 no 4, autorizado a LS Ferri, pistão 10, forma localizador. 2 mil pés, papai. Passarei 2230, atinge mantenha 60, chama o centro Recife, 128, decimal 8, ao PN 135, decimal 3. 2233. Transferência, Gol 2009. Solicita nível 180. Autorizado, nível final 180, voo direto Coral. Coral, 5180. deixar, vou deixar a janela aí. Celemia 327, precisamos de ele manter, é preciso manter. Ali mantendo zero, Celemia 327. Nosso final e LS XV pistão na zero, campo estabilizado, onda 45. TNH na zero, onda 4. Três no 4, salas 4-4, liga pista direita, chame São Salvador, 1-2-1 do sinal 9. Vai, vai. Qual é a atitude que está mantendo no momento 0107? Que quem é gala 014 mantém a condição de usar de voo, reporte através de Vera Cruz, para ingresso no corredor Vera Cruz. Que é 6327, cruzeiro da colagem de 0, dentro da 50 graus, 0612 de nós. Alexandre no 0, chama 327. Como o QNH Salvador 014, na prática de conhecimento a reportar nas proximidades de Feira de Santana, não tem condições de voo visual e ponte visual para o local de pouso. Confirma o seu estimado para pouso. Eu mantenho 098-3. Você para no 1500 pés, que é legal na 014. Então, divisão com o campo no vendo das coisas. Preciso atualizar com 1500 pés, a pessoa do QNH 1-0 no passo, enquanto era visual. Xeremia 327, decolada às 4h30, chame controle de Salvador, 1-2-0 do sinal 8. 1-2-0-8, uma boa tarde, Xeremia 327. Oi, Salvador, boa tarde, Xeremia 327, vai passar 2.000 pés. Xeremia 327, contato radar, suba via saudação Mono para nível 240. Formativo sobre via 240, Xeremia 327, com a mantenhosa para transporte. Gente, foi questão, vou direto coral da presente, o Xeremia 627. Direto coral, obrigado, 6327. Entrando em terra, você acha? Não, você acha possível. Solicita a descida para a área, tá? Meu nome é Sérgio, não é você acha? Meu Sérgio, não é você acha? Pesado, 500 pés, para em contato com o radar 22 milhas de Salvador. Generalão na 014. 05, 30 decolagem, piscina 0, vento 1-2-0, grau 062 de lance. Então, para o helicóptero, nas proximidades de Simbra, 500 pés vai verificar a aproximação, chama a torre 1-8 do sinal 5. Papá, Bravo, Lima e Uniforme, controle possível. ajuste perfeito no plano de voo, Rufin? Informo que NH1904 tem as condições de voo visual, visuais, retorte no traseiro do farol da barra. 145, tráfego avistado, vento 130 graus, 0612 de norte. Pista livre, autorizado pouso, captura no zero. Então, sul, olha o fato que perdi o contato com o radar. 120, décima 8, bom voo. 1208, obrigado, bom trabalho. Tchamos centro, na frequência 125, décima 1. Plane 128, decimal 35. Chamando 251 ainda, 2835, obrigado. 6027. 3209, controle. 54 milhas, sudoeste de Salvador, serviço rodar terminado, chame controle Léo, frequência 120, decimal 1. Controle Salvador, boa tarde, passarei o 9805, decolou, coral, dobrado. Passarido 9805, contato radar, suba e mantenha, nível de voo 180, via saída coral no Bravo. Deixa, suba e mantenha 180, via coral no Bravo 7, solicito a atenção, eu mantenho 200 com o final. Sendo 200, chama minha 327. 200, obrigado, minha 327. Já atingiu 500 pés, confirma. Lima e uniforme, sente, reporte visual com a casa de pouso, senhor espectador. Lima 45, sala 52, livre à esquerda no hotel, pátio do pátio militar. Hotel, à sua esquerda, ao seu sinal de grande frequência, rumo a Salvador, o Papa Romeu na Liberança, quero ir, porque está duas milhas fora de casa, visual com o campo. Salvador, eu não posso utilizar o final na faixa, pode final. Reportará na final o da Liberança. Sim, 7, reporte farol de Itapuã, pouso direto da área. Afirma. 7, reporte farol de Itapuã. Certo. Romeu na Zemirovska, Whisky, autorizado pouso pista no 7, vento no 40 graus, 06. Leve pouso na 07, na Zemirovska. 2, 8, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Baixo da base. Pois, estou com a dúvida se você está querendo. Devido ao nosso trabalho, posso pegar na rua de Raíra ou direto de Seguro? Coordenação, passa a dúvida 9805. Vai olhar lá, 205. Para a dúvida, não para fora. Bravo, Gil, maior informe, 70 dias, cheque no 40 com 062. Tá. Fala aí, Sapão, aguarde na 07. Guarda na 07, mora todo Sete do Grau R, reporte do Grau com o campo, informa a aeronave, transferindo a final no 7, um papel 28 alto para pouso. É, não interfere com a prestação do mesmo, ok? Sim, esse direto do Grau R não vai interferir com o tráfego na final da 17, guarda na 07. Tá bom, meu André Suíce, tráfego à sua direita, é com o Charlie 35, no Tati do Gré, não interfere, é rotativo. Gente, vai ficar atento ao tráfego, meu André Suíce. Autorizando o táxi, aqui é o táxi Oscar, onde reporta para ingresso, por Romeu Oscar Mike Hack. Solo ao 58, ligando frequência, boa. Nossa, Mike Kank, observa o táxi do Papa 28 Alfa, após me livrar, o táxi Romeu Bata, vai ingressar a cabeceira 97 e reportar pronto. Eu acho que é Mike Yang, eu estou usando decolagem, isso é 17, vento 1430 graus 059. 3, que você tem controle, professor. Como posso estar de coordenar a moto, cara? Está presente? Guarde. Manda, obrigado. Passarei do lazer 05, eu estou levando voo direto na ira. Thiago, você acha que eu chamo a tua, eu no 8 desse 195. Tem que decolado ao 01, acione 0142 e chama o controle, 120 decimal 8. 0142, chama o controle, 120 decimal 8, Rosfalta. Salvador, é o papão meu, Thiago, Franca. Bom, meu Serra Gol Chasca, 30 final 17, reporte final. Autorizado final 17, reportar na final, só como intenção a gente gostaria de fazer 3 tocas remetidas ao 17, se eu coordenar com vocês. Mike Novelo Tango. Seu Torino. Era uma hora aqui, nossa, papá, Mike. Tá, viu, posso solicitar a DCT da presença. Mike Yankee, obrigado direto, Manati, o meu pé já está te levando no CPR, 20 meses. Está te levando no CPR, Yankee. Chame o centro na frequência 125 decimal 1, eu tenho 128 decimal 35. Romeo Serra, Golf Oscar, na final da 1-7. Romeo Serra, Golf Oscar, apenas confirmando inicialmente o toque remetido. Afirmativo. Romeo Serra, Golf Oscar, autorizado o toque, remetido a pista 1-7, vento 1,50 graus, 0,62 de nós. Autorizado o toque remetido na 1-7, Serra, Golf Oscar. Do 9805, 56 milhas sudoeste de Salvador, cruzando nível 090, continua a ascensão para nível 180, chame o controle de voos, frequência 120 do sistema ONU, serviço vai dar terminado. Vamos lá o controle de voos agora, a partir de agora. Frequência 120, décima 1, serviço vai dar terminado. Saúde 9805, copia o controle. Serra Golchosca, tocou arremeteu ao 07, utilizado curva à direita, não atrapalha a reportar na final do 1-0, reporte para gerar base 1-7, se possível base curta. A curva à direita ao Serra Golchosca, reportará na base, curta, Serra Golchosca. Frequência livre para a coordenação. pode parar de girar, vai, Serra do Pior. Quem sintonizado, chame final. 17 para 9, toca remetida, Serra do Pior. Para final, Serra do Pior. Salvador, boa tarde, eu vou no 097. Voo 1097 se aproximando do ponto de espera, autorizado alinhar e decolar, que está no zero, vento 140 graus, 0612 de nós. Tive decolagem, então, no zero, voo no 097. Temperatura no zero, quase zero. Serra Golfiosa. Carro Serra Golfiosa, autorizado o toque arremetido, pista no 7, vento 150 graus, 0,5 nós. Autorizado o toque arremetido da Faro Serra Golfiosa, norma 7. Runa 097, decolador Zona 2, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom ver. 208, boa tarde. Controle Salvador, ou 1097, cruza 1500. 97, contato com o Roberto, sobre a viu sair da Arbono para o nível 360. Arbono para o 360, saiu da 97, 097. Serra Golfiosa, eu estou com o RVT1 no 3, já é o curva à direita, você pode partir da base, pista no 7. Porta da base, dá 1 no 7, Serra Golfiosa. Curva à Clear, I'd like to tap the section. 155, situação do ponto esperto, região linear 1 do Coró, sistema 0, vento 130 graus, 0,6 dúzia de nós. É a linha de cola, 3155. Pode voar direto EFA, está presente? Exato, direto EFA. EFA 097. Zero gira base, reporte final 17. Reportará final 97, 07. Azul falou 6666. Ok, VAP Perception. Esse ano mantém 2000. Terminate 1014, clear, do LS, Oxway 1010, report status. Terminate em ETAP 1014, report status, terminate 1014, RX, Azul 4166. Forma em Serra, Golf Jorge, autorizado no toque remetido a pista no 7, vento 150 graus, 05 graus. Seria o pulo final, senhor? Serra, Golf Jorge. Seis pulos final, autorizado o pulo final no 7, o vento 150 com 05. Leve pulo, 17, Serra, Golf Jorge. Continuando, bata? Afirmativo, bata. 3155, decolado 18, chino controle, 120, decimal 8. 20, decimal 8, até 3155. Salve Salvador, até 3155, nação 1. Na 3155, contato radar, subavia, saída Salvo 1 para nível 320. Avisia para o 320, tá? 3155. Passa nível 180, chame o centro em 128 decimal 8, alterne 135 decimal 3. 136, 288, 1353, boa tarde. Solita 3155, enquanto traz os lais na cidade de Roar, Leda ou Monte Roar? Exato, direto Leda, até 3155. Direto Leda, até 3155. Solo aos 1-9, autorizado o backtrack, vai livrar no taxi Romeo Bata. Você é Delta, controle? Me trata Delta, escuta! Mais um trato. 4, Embraer 190 na aproximação IOS, mantenha 500 pés no setor. Permanece 500, o setor Vitor Teodoro, sempre o próximo. Confirming 9 miles from Juno, we are searching for check 4160. Did you confirm your check? Check Robinson 44, near of Indian Radio Beacon. Maintain 500 feet. Did you confirm to 4166, maintain 500 feet now? 500. Roger, the helicopter is 500, 4166. That's correct. Contact 4166. 4166, complete approach, contact the tower 1-1 and edge decimal 95. 1-1-9-5 along my side, this is 4166. Good afternoon, Ru 4166, we are established with runway 5. Ru 4166, desk our heading site, wind 150 degrees, 05 knots, decrease to land, runway 10. Now we are going to land at Ru 4166. 155, passa nível de voo 170, chama o centro na frequência 125, décima 1, não tem, 128, décima 35. Copiado, 3-1. Salve. Mantenha a posição da 3-3-6-7. Control 166, on the ground at 27, leave runway by your right, in Cabrano, which one, the small 9, good evening. Roger, we will leave runway on Foxtrot, 129, Azusa 166. Decolador 29, chame com o prestador 20, decima 8, por favor. 208, obrigado. 2 a 3, 367, decola. 367, contato Roberto, Brasil, seleção 1, pelo nível 360. Tá bom, 360, posso mandar presente? Tá bom. Acho que 2000, direto, não vou ter zero. Já autorizado após o alinhamento da colagem, o vento 1 a 50 graus, 0,620 nós, na pista no zero. Aí decola com a pista no zero, ou no meio da zero. a linha de manter, canceira no zero. A linha manter no zero, canceira no zero. Mike, no transponder acionado? Ocean 6314, is a contact time to copy climb, flight level 340 via Momo departure. Via Momo departure.